A cidade é palavrosa, prolixa. Incendeia-se na pontuação anárquica dos passos perdidos na língua, quando as palavras tropeçam nas gengivas, nas aftas impronunciáveis de cicuta, quando rebolam de um lado da boca para o outro, quando os dentes vociferam, agressão e agredido em contramão, piano revolvido, raios, eletricidade na dicção percutida, jaz de violentas notas a improvisados empurrões de ar comprimido. O queixo em quilha reclama o espaço que a frase não conhece. Quanto menos razoável, maior o espaço reclamado. A miséria da sombra do andaime esquadrinhando a atenção fraseada. Prisão e prisioneiro projetados no ar. Que as palavras são matéria encarcerada na cidade do som. E eu passeio-as por onde se passeiam, amestradas todas, vadias algumas. E o jardim onde por acaso estaquei, com as palavras pela trela, também é coisa empardada. As palavras, mesmo que assaimadas, podem morder, porque mordem com o sentido muito mais que com a boca.